Alguns amigos maloqueiros estão comigo. É mó pica chave que elas vai pousar. Fica cheiroso, automóvel mais preciso. BMW branca pra acelerar. E a de drama mais fácil, show esse sorriso. De festa em festa não pode desanimar. Nem via isso, tardezinha tá fluido. Tem várias delas, sucesso! Hoje o camarote é todo nosso. A noite é uma criança e elas que quer brincar. Eu chamo vários jogos de siroque. Tem vários sabores fortes pra ela se embriagar. E hoje o camarote é todo nosso. A noite é uma criança e elas que quer brincar. Eu chamo vários jogos de siroque. Tem vários sabores fortes pra ela se embriagar. Vai pousar. Fica cheiroso, o automóvel mais preciso. BMW branca pra acelerar. E a de drama mais fácil, chope esse sorriso. E festa em festa não pode desanimar. Baby, é isso, tardezinha tá fluindo. Vem várias delas pra sucesso, vem! Hoje o camarote é todo nosso. A noite é uma criança e elas que quer brincar. Vou chamar vários copos de siroque. Tem vários sabores, pode pra ela se embriagar. Hoje o camarote é todo nosso. E a culpa de Ricardo e Rafael.